a sinner with us here. Why can't you see? We're all just one. Why can't you see? We're all just one. This is the result of your god or your leader. My belief is that no one's your zero. This is the result of your god or your leader. My belief is that no one's your zero. This is the result of your god or your leader. My belief is that no one's your zero. This is the result of your god or your leader. My belief is that no one's your zero. Duas congregações, dois conventos, um só objetivo: amar Nosso Senhor. Um mundo em que a competição é inevitável. Irmã Joaquina, Irmã Joaquina, Irmã Natividade, Irmã Natividade. As Carmelitas Descalças estão a comercializar doçaria conventual. As freiras vicentinas andam a vender rendas de bilros para fora. O quê? O quê? Ah! Carmelitas sabem perfeitamente que os doces conventuais são o nosso negócio, mas nós sempre dominámos o mundo dos bordados. Ah! Que Deus as abençoe, mas só tipo um bocadinho. A nossa vingança será terrível! Terrível! Mais ou menos má. Mais ou menos má, vá! Pouco agradável. Pouco agradável, para elas verem. Um bocadinho boa. Um bocadinho boa. Na procissão de maio, vamos rezar menos uma novena por elas. Pumba! O que é que foi? Nada, às vezes dá vontade de rir. Às vezes dá vontade de rir. Ah. Emoção. Intriga. Freiras. Deus é grande, mas parece ser pequeno demais para o amor destas religiosas. Tudo estava bem, até que as carmelitas quiseram mais. Lá vem ela! Uma freira, na altura errada, no convento errado. Jesus, vamos lá! Tu vais dizer à tua abadessa que nesta paróquia quem ama ao Senhor são as vicentinas, ouviste? Tu vais amar o Senhor, mas é lá para a tua paróquia. Está bem? Está bem, pronto. Então pronto. Saudinha. Adeus, irmã. Saudinha para vós. Saudinha para vós. Saudinha para vós. Vá com Deus, irmã. Saudinha para vós. Vá com Deus, irmã. Que Deus a acompanhe, irmã. Que Deus. Que Deus a acompanhe, irmã. Na paz do Senhor. Na paz do Senhor, irmã. Drama, horror, doçaria conventual, contra conventos e tempestades, freiras em Ponto de Carmelo. Não me recordo de mais nenhum trocadilho envolvendo freiras, senão continuaria por aí fora. Irmã Joaquina, as carmelitas vão dos joelhos de Fátima, como que para mostrar ao Papa que amam mais o Senhor. Faz as malas. Tu vais a Santiago de Compostela. De joelhos? Claro que não. Temos cá meninas, ok? Tu vais deitada e é de costas. De rojo! Irmã da Piedade! Irmã da Piedade! Acabou-se o papel higiênico! O quê? Maldito! Ah! Mas quem? Tragédia. Suspense. Rendas de Bilvos. Só uma pessoa pode pôr fim ao conflito. Mas onde é que te arriscas a ir parar? Ao céu, mas pelo caminho mais longo. Mal! Mais uma dessas e amanhã eu dou-te os bons dias, mas é olhar para ti soslaio. Ah, é? É! É! É! Irmã Joaquina, irmã Natividade, tão boas-vindas ao meu convento, no dia de Santa Teresa, para me faltares ao respeito. Vós estáis a envergonhar a família cristã. Sabeis quem é que beneficia com as vossas guerras? As outras religiões. Por causa da batalha entre as vossas congregações, já perdemos Massamá para os Jeovás e Figueiró dos Vinhos, onde nós sempre fomos grandes, está nas mãos dos adventistas do sétimo dia. Ou do oitavo, é do sétimo. Portanto, ou parais com isso, ou eu vós sabeis que eu tenho contactos privilegiados com o maior. Se eu quiser, posso-lhe pedir para ele vos transtornar a vida, designadamente a nível do bingo. Porquê? Porque o maior está lá acima a ver. Está a ver os números que vós temos nos vossos cartões, está a ver as bolas saem, está a pumba, olha, esta não sai, esta pumba. E vós, ali com o marcador, a ganhar pó, Não fazeis comigo farinha, tá bom? E tudo com o vento levou. Não perca, brevemente, num cinema perto de si e em vários que estão mais ou menos longe de si. Paralelos, alados, jamais serão pisados. Paralelos, alados, jamais serão pisados. Contra os meridianos. Contra os meridianos. Contra as transversais. Contra as transversais. Contra as perpendiculares. Os perpendiculares. Contra. Contra. Alados, jamais serão pisados. Rádio Paralelo. A partir de Montres desde 2016. Boa tarde. Boa tarde. Tendes 2 minutos para ouvir a palavra da senhora. Não acredito em Deus. Ai, não. Não. Então, nesse caso, 2 palavras. Para o caralho. We have a sinner with us here.